plantão controle? E intenções? A pasta confirma ser estimado para Aracaju? Salvador, tá aproximando o chefe, pushback acionamento. Estado 39 milhas, Salvador. Vai ingressar na terminal Aracaju, vai chamar lá na frequência 120.30. Torre 5218, complete aproximação, chama a Torre 1118, decimal 6. Sim, 6118, meia, obrigado. GRM 6218, está livre ILS, reporta aí estabilizado. Livre ILS, reporta aí estável, 6218. Torre Salvador, boa noite, 5218, aproximação final, passando do externo, baixado travado. Autorizado o pouso, trip 5218, 140109. 776, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Tem um controle? Confirme seu estimado para terminal. Na Aracaju, para Roberto Fatango. Siga, passarei 2224. Essa aeronave aqui na nossa posição de 3 horas, na nossa frente. Afirmativo, passarei 2224. Precisa que reduza mais a velocidade, senhor? Redução para 2009, passarei 2224. Gol 1884, desce para 2000 pés, ajuste na 04. 2014, gol 776, Dutão para 2109. 2109. Condor 0077. Go ahead. Condor 0077. Behind us there's Airbus C-20. Hotel we are 230 to cruise. Confirm, sir. A torre 118, Palmeira. 1868. Gol 1884, livre LS, reporte estabilizado. Formaria estabilizado 1884. Affirmative, standby for pushback. Trip 5218. 5218, boa noite. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Ingressou na fila, bate o 3 agora ao 5218. Ok, pode prosseguir. Pode prosseguir via quilo mesmo e aguarde para ingressar no pátio principal. O previsto é remoto no 3. Paciente chamará para ingresso no principal. Com 2077, clear, push back, report ready for taxi, ok? Com 2077, push back, pull and call you back for taxi. Táxi Apache, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia, Alfa, ponto de espera 186. Mantenha e aguarde para ingressar o trip. Azul 4070, chega na mar e desce para nível de voo 060. Estou localizador com a pista disso, gol 1884. Gol 1884, completa aproximação, torre 18, decimal 6. 186. Para eu sair até a posição 13, na área remota. Na aproximação. Ao externo, baixar travado. O 284, aguardando pista livre, continua a aproximação. 61, corrijo, 62, 12. Aos 23, direito 12 norte. Lembrando a direita, 1219, com solo 6212. Gente, Jantan, Juno 97, mantém a postura. Localizado pouso, gol no 884, 130 graus, 1019. 1779, redução para 1809. 1809, gol no 77. Posição 7, da Cisa, autorização para Guarulhos. Autorizado Guarulhos 340 via Buzulu 44, decola 10, curva direita, saída da El Leda Eudes. Controle Alfera 19 decimal 35, aciona 5012, cotejo. Autorizado, 340 para Guarulhos, decola 10, saída da El Leda Eudes via Buzulu 44, aciona 5012. Transponder e controle 119-3303. TAN 3603, confirma o transponder? 5012, transponder, 3303. Correto, TAN, quando pronto, são em posicionamento no 07. Permanece em posicionamento 303. Quando a 077, request taxi. Clear taxi via April, number 1, India in Alpha. On holding point call tower, 118.6, the QNH was is 1014. 4. At holding point call tower 118.6. O Embraer 145, 1808 de ground. Passarei 2224, completa aproximação, chama a torre 118 desse momento. Passarei no continho de aproximação, agora que está livre. Em posição, aguarda a nossa caneta. Vai manter na alça, aguarda. Turno 84, aos 2000, direito em 2009. 19. No 885, Guarulhos, aguarde cópia 360. Boa noite, 884, muito boa noite. Taxi é via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 884. Oceaner 6212, após a passagem do Condor, irá prosseguir via Juliette para o 05. Após o Condor, Juliette 05, afirmativo. 4. 3560, desce para 4000 pais, ajuste na 014. sobre pouso, 130, 109. Sobre pouso, 2224. Sete, 1, 2, 8, 19, 35. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3197, saída da El Leda, passando 2000 para o 380. 3197, contato radar, sobe a 380 na saída da El. 380 da El Leda. Bola 776, completa aproximação, torre 118 desse momento. Completa torre 186, bola 776. Salvador, gol no 776, estabilizado, visual baixado e travado. No 776, assim, a gente aguarda a pista livre. Guarda. Do 224 aos 30, direito no 19. O 4070 desce para 2000 pés, ajuste na 04, letra LF, reporte estabilizado. Conduzir o 77 em hold position. Conduzindo a 77 after departure, clear for level 330. Affirmative. Então 3560 desce para 2000 pés, ajuste na 04. 2014, 2015. Dia 77, line up and wait. 76, direito em 29, aos 34. Estabilizou 4070. Azul 4070, chama Torre 1, 118, decimal 6. Boa. 3560, livre LS, reporta estabilizado. Não estou entendendo. Portanto, 3603, com estacionamento, posição 7. Autorizado, chame táxi. Com estacionamento, amplo táxi. Salvador, tá 3197. Tá 3197, chama Recife, é 251, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, boa noite. Boa noite. Pouso 148 nós. Livre pouso azul. 7 is climbing flight level 330, passing level altitude 1,600 feet. Quando 077, radar contact in the departure, climb and maintain flight level 330, Puka departure. Climb flight level 330 and Puka departure on 077. Tá 3560, completa de aproximação, chama a torre, 118, decimal 6. 6, boa noite. Boa noite. Quarenta 70 aos 38, direito em 29. Direito 29, 4076, Unies para 03. Direito pro 03, volume 77. Torre Salvador, boa noite, 7360, sai trabalho. 3560, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 10, 3560. PH 58, flying body position, descent flight level 050. Sim, Apache, Wind Alpha, ponto para a torre 186, estado no 0, no 4, bom, volta 3603. No 885, Guarulhos, aprovado 36, copia? Autorizado Guarulhos 360, via Upper Zulu 21. Decola 10, curva direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle Salvador, opera 119, decimal 35. Aciona 5016 no transponder, Cotege. 077, any time direct Alfa Romeo Uniform? Icon Nation, Condo 077. Standing by, Condo 077. Para o posicionamento, confirma o gate. Azul 4070 para a presença de gate. Gente, azul, observa a aeronave taxiando a aeronave da TAM e após a mesma, via Juliette para o 01. O gol no 776, no 03, está com algum problema? Ok, irei coordenar com a infraero. Alfa, importante da Juliette 3560, da Juliette.